E já no estúdio da Comercial em Lisboa, António Sérgio, boa noite. Olá, boa noite. E pelo jingle que se vai, ou pelo desenho de jingles que eu tenho visto construir-se à nossa volta aqui no estúdio de Lisboa, há até um que vai falar em From Sampaio e Pina to the World, portanto eu proponho de imediato que se prepare com outro com From Tenente Valadim, estou certo? Tenente Valadim, to the World. Precisamente, António. Acertei. Qualquer dia tens de aparecer por cá também. Certamente. Certamente. Aliás, no Éter estamos sempre em conjunto. Exatamente. Boa noite. Eu vou-te estar a ouvir. Ok, thank you very much. Tchau. Rádio Comercial. Mais de 18 milhões leem diariamente o Metro nas grandes metrópoles do mundo. E você, também é um Metropolitan? Metro, a informação não tem preço. Entre a meia-noite e as três, recentemente, desde 6 de março de 2006, de regresso à Rádio Comercial, António Sérgio, nas horas. Boa noite. And communists and fascists are the fuel for the fire. There's a previous dictator screaming, see you later, like a beached whale balanced on a tightrope wire. A man from the government, he looks like he'd been heaven sent. He used to be a playwright, but now he's a president. What are you doing tonight? Hello, revolution. said we made. Soltas iniciais da tripla hora de quinta-feira, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial. Jesus, tão velhinho que isto é, 1992, data de produção, assinou Andy White, e o tema chama-se Palace Full of Noise, e continua a ouvir-se com a mesma alegria, o mesmo ânimo, até a mesma esperança em melhores dias para as músicas. São recordações ainda no arranque da tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Pats, Bono, Four Pirates. Palace Full of Noise. Pats.

edição de quinta-feira, tripla hora. António Sérgio nas horas Rádio Comercial Rede Nacional. Foram The Magnetic Fields, Born on the Train. E uma novidade. Estamos repletos de novidades, apenas nos retiremos um pouco. Mas isto solta-se. Suade, Massi. I Won't Forget My Roots, sai do álbum de título em inglês Honeysuckle, Suade Massi. Blue Bob, David Lynch, John Duff, ou melhor, Neff, Marilyn Monroe. Yeah.

was over. Avós dos Rhythm Blues em Inglaterra e terminaram as últimas 7 músicas em oferta de Ótimos nesta primeira hora. Ótimos Cego que Sentes, chamavam-se Chicken Shack e o tema I'd Rather Go Blind. Comercial. Toca a animar. Toca a animar. É a melhor coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca a animar. Uma rádio comercial. Thank you. And I see hawks circling the sky, scattering our glad day with debt and despair. What good hour to restore our troubled air? In the future, we stand in the midst of fury and weariness. Who dreams of joy and radiance? Who dreams of war and sacrifice? Our vital realms are being squeezed, curtailing civil liberties. Recruit the dreams that sing to thee, that freedom ring. António Sérgio, Rádio Comercial até às 13, a edição de quinta-feira. Rubricas fixas regressaram esta semana, acontecem na hora a seguir. Hoje, com a inclusão de Downtown, já na segunda hora, cerca de 1h45, e um aperto de rubricas na última hora, com Debaixo da Língua a inaugurar, um santuário onde guardamos o que não queremos esquecer e ainda já vai tornando habitual colher de blues. Para trás ficou Patti Smith, Jubilee, do álbum último, Tramping, e The Go-Betweens. Ride your

my cookie jar too high upon the shelf. Here's what I wish for you. Here's what you must do. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Aqui entre as soltas, na ponta final da primeira das 3 horas na Rádio Comercial, no Noite Dentro, edição de quinta-feira. Também Balan Sebastian. My baby came to me lately. Honey, please don't take this bad, but maybe when you laid me, could we try to spice it up? I looked up across the table. Just a girl who wanted more than meat and potatoes. She may stop at Whips and James. She needs carousal. All by herself. I slapped her. She wasn't expecting. Stop. reject me, and you won't reject me. And the arrow of our love is straight and true. Muito pertinho da uma e minutos antes da uma, transformados em autêntico luxo com Belle and Sebastian, Meat and Potatoes e Funny Little Frog. Esta vai tocar pouquinho. Há outros noites. Do Millennium BCP. Se está a pensar comprar ou trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos a prestação mais baixa do mercado. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Epá, eu não acredito nisto. Epá, o que é que estás à procura? Eu ia jurar que tinha deixado isto aqui, pá. Deixado o quê? Pá, que chatíssimo. Diz lá que eu ajude-te. Estou à procura do rock, pá! Do rock? Ah, se fosse o fandango, o rock. Bom. Encontra o teu estilo em Yorn Tunes, a tua rádio online em yorn.net. Playlist de rock, pop, rap, punk, alternativa e as últimas novidades. Yorn Tunes é uma radiodifusão. A minha mãe comprou uma casa nova. Nova. Tem alguns 80 anos. A casa, que a minha mãe nem 60 tem. Bom, traça antiga, toda recuperada, bem gira. A casa, atenção, quer dizer, a minha mãe também é gira e é esperta. Escolheu um crédito de habitação em que paga menos por mês porque não tem que pagar seguro de vida. Porque, como ela costuma dizer, não tem pais ricos, nem ganhou a lotaria. Crédito Habitação 10. Quem sabe, sabe. E a mãe do Gonçalo é que sabe. Ora, aqui está. O relógio marca uma hora. As sintonias da rede para todo o país da Rádio Comercial. Boa noite. Ai, senhor doutor. Sim? Quando carrego aqui, dói-me. Dói? Dói-me. Dói? Dói-me. Oh, minha menina, então não carregue. Não sofres por causa dos carregamentos obrigatórios. Com a opção sem carregamentos obrigatórios Yorn, só precisas de carregar o teu telemóvel com 5€ de 6 em 6 meses. Opção sem carregamentos obrigatórios. Uma opção que, obrigatoriamente, não te carrega. António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. Terça a sábado, meia-noite. Três.

possible song to say goodbye. Um Pinball Wizard, a entrega foi de Sandy Nelson e Orquestra, certamente. Estamos por aqui no domínio de um tributo ao grupo da Who. Fica, entretanto, uma proposta bem diferente ao jeito do que queremos por aqui nestas noites, de Petra Hayden, filha de Charlie Hayden, e com este muito curioso Armenia City in the sky. Damn it, Monday. Damn it, Tuesday. Damn it, Wednesday. Damn it, Thursday. Damn it, Friday. Damn it, Saturday. Damn it, junto da RU. Duas propostas bem estranhas, cada uma para o seu lado do painel. O instrumental de Pinball Wizard para Sandy Nelson e esta Armenia City in the Sky para Petra Hayden. Esquecer que a terceira hora da Rádio Comercial Noite de Quinta abre com Debaixo da Língua, esta semana uma dedicatória à grande poesia inglesa, dita por aqui, palavra a palavra, suspiro e suspense a suspense. Esta manhã... Estava aqui a pensar em relação ao rancho. O rancho era típico da tropa, sendo que a tropa tinha também outras tradições trazidas aqui, por alguém que sabe do assunto. Estive na Guiné, sei como é que é isto, malta da tropa e tal. Está bem? Porque muitas vezes, na véspera de um combate, isto vi eu. Ninguém se contou, isto vi eu. Hoje foi assim. Amanhã. Não fazemos ideia de que raio vai acontecer. Pedro Ribeiro nas manhãs da Comercial. De segunda a sexta, pela fresquinha, a partir das 7. Da madrugada. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Mais de 18 milhões leem diariamente o Metro nas grandes metrópoles do mundo. E você, também é um Metropolitan? Metro, a informação não tem preço. As próximas 7 músicas são uma oferta Comercial. Ótimos, segue o que sentes. Comercial Noite Dentro, edição de quinta-feira, António Sérgio, nas horas. Músicas em oferta, ótimos, Cego que Sentes, Lamp com Wonder e também a recordação dos Gus Gus, Polly, Yesterday.

Blues Caléxico, o álbum Garden Room e o single Bisbee Blue. Voltamos ao passado, depois de incluirmos há pouco The Ride. Apenas a curiosidade para ficar por aqui nas noites de António Sérgio, nas horas e na comercial Minas de Cobre, a versão longa. Músicas em oferta, ótimos. Segue o que sentes.

This contract in my hand. Before the day is out, a slide. Soul and tune and lose.

Empresta aí, pá. Deixa fazer só uma chamadinha, pá. Não posso, man. Estou sem jeito. Se és Yorn e não tens saldo no telemóvel, então este serviço é para ti. Yorn sem cheta. Com o serviço Yorn sem cheta, tu pedes a um amigo novo que transfira saldo para o teu telemóvel. É bué da simples. Basta que o teu amigo ligue para o 1288 e indique o montante a transferir para o teu telemóvel. Yorn sem cheta. Com o Yorn sem cheta, tu continuas na palheta. Rádio Comercial, noite dentro e noite de quinta-feira. António Sérgio convosco nas horas. Debaixo da língua esta semana de... perdi a pista. The best poetry album in the world, ever. The Tiger, by William Blake. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer? What the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil? What dread grasp dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Daffodils by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alph the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. And there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree. And here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover, a savage place, as holy and enchanted as e'er beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. And from this chasm, with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid those swift half intermitted burst. Huge fragments vaulted like rebounding hail, or a chaffy's grain beneath the thresher's flail. And mid these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river. 5 miles meandering with mazy motion, through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive within me her symphony and song, to such a deep delight 'twould win me, that, with music loud and long, I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice, and all heard should see them there, and all should cry, beware, beware. His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew hath fed, and drunk the milk of paradise. Debaixo da Língua, the best poetry album in the world ever. Keep this frequency clear! Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. can't stop staring at you. And your expression looks a little confused. This little story will end so well. Rubrica de Basta Língua, que inaugura a terceira hora destas horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, foi Red Hardcore, This One's For You. E em jeito de aviso, quando não houver Fala da Tribo, que é a rubrica a regressar muito em breve às noites da Comercial, como nos bons velhos tempos, dizíamos, quando não houver Fala da Tribo, marcha a lista agora negra. Preferências de uns e de outros, mas quase sempre um anti-top e um belo espaço de recordações. Aqui está um caso de The Uncertain Smile. Surprised at the time when the clock was the time. I usually return to the place where I cleared my head of you. But just for today, I think I'll lie here and dream of you. I've got you under my skin where the rain can get in. But if the sweat pours out, just shout. I'll try to swim and call you out. Mais de 18 milhões leem diariamente o Metro nas grandes metrópoles do mundo. E você, também é um Metropolitan? Metro, a informação não tem preço. Rádio Comercial. Visto agora, o Karate Kid parece um bocado... Bom, um bocado foleiro, pronto. E quantas horas perdeu você a ver o ZX Spectrum a carregar o Shaq Egg e o Jet Set Willy? E aqueles cabelos cheios de laca? O que era aquilo? Mas os anos 80 foram ou não foram os melhores anos da sua vida? 80 à hora, sábados à 1 da tarde e domingos às 7 da tarde, uma hora com os anos 80, das suas pérolas às suas vergonhas. Estreia este sábado, dia 18. Passe o seu fim de semana a 80 à hora, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Alto, Rádio Comercial, a tripla hora de António Sérgio, terça a sábado, 03. E aqui estamos no caminho das rubricas. Hoje há direito à inserção do santuário, onde habitualmente guardamos o que não queremos esquecer. Não tarde haverá indicativo para que tudo funcione mais simples. It was August, summer of 82. You had that rusty old car, and me, I had nothing better to do. You picked me up, we hit the road, baby, me and you. We shot out of town, driving fast and hard, leaving our greasy skid marks in people's backyards. We were going nowhere, just driving around. We were going in circles, and me, I was just hanging on. Like in that Annie Dillard book, where she sees that eagle with the skull of a weasel hanging from its neck. Here's how it happened. If I open my mouth now, there's so much I'd say. Like I can never be honest. Like I'm in it for the thrill. Like I've never loved anyone. And I never will. Made of weasels. biting each other's tails. A vicious circle, an endless ride on the back of an old woman. In my mouth now, I'll fall to the ground. Nesta última hora de permanência nas antenas da Rádio Comercial, além do Santuário, há também a cumprir uma colher de blues. Faz parte do tratamento da semana e convém tomar mais ou menos à mesma hora e na mesma quantidade. O Santuário refere-se esta noite a Loy Anderson, certos de Tightrope, o Santuário onde guardamos o que não queremos esquecer. She falls, or was she pushed? Your shirt on my chair. Your shirt on my chair. I'll be with you. Be there. I'll never leave you. Your shirt on my chair. Come here, little girl. Get into the car. It's a brand new Cadillac. Bright red. Come here, little girl. Hey, haven't I seen you somewhere before? Your despair in my heart, bright red. Your words in my ears. I'll be with you. I'll be there. I'll never leave you. Wild beasts shall rest there, and owls shall answer one another there, and hairy ones shall dance there, and sirens in the temples of pleasure. Your shirt on my chair. I'll be with you. I'll be there. I'll never leave you. You're on my chair. Assuntos sonoros de um primeiro santuário por aqui, onde guardamos o que não queremos esquecer. Deu-se aqui o salto de Bright Red para Tightrope. I'm lying in the shade of my family tree. I'm a branch that broke off, but will become of me. Dear mom, I'm lying here in this queen-sized bed. I'm thinking back to all the stories you read to me about those little animals who went to sea in their beautiful pea-green boats. But I can't remember now what happened then. Dear mom, how does it end? The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea-green boat. They took some honey and lots of money wrapped in a £5 note. The owl looked up to the stars above and sang to the small guitar. Oh, lovely pussy, pussy my love, what a wonderful pussy you are. You are, you are. Let us be married. Too long we've tarried, but what shall we do for a ring? A ring, a ring, a ring. What shall we do for a ring? Hey! Palm tree grows. And there in a wood a piggy wig stood, a ring at the end of his nose. His nose, his nose, a ring at the end of his nose. And hand in hand at the edge of the sand, they dance by the light of the, by the light of the, by the light of the moon. And hand in hand, at the edge of the sand, they dance by the light of the, by the light of the, by the light of the moon. A Bright Red Tightrope, a colaboração com Lou Reed, já distante no tempo, In Our Sleep. In our sleep, as we speak, listen to the drums beat as we speak. In our sleep, as we speak, listen to the drums beat in our sleep. In our sleep, as we speak, listen to the drums beat as we speak, as we speak. In our sleep, listen to the drums beat in our sleep, in our sleep, as we speak. Listen to the drums beat as we speak, in our sleep, as we speak. Listen to the drums beat in our sleep. In our sleep, where we meet. In our sleep, wearing me. The best music I've heard. The best music I've heard. The best music I've heard. Last night I dreamed I died, and then my life had been rearranged into some kind of theme park, and all my friends were walking up and down the boardwalk, and my dead grandmother was selling cotton candy out of a little shack. And there was this big Ferris wheel about half a mile out in the ocean, half in and half out of the water. And all my old boyfriends were on it with their new girlfriends. And the boys were waving and shouting, and the girls were saying, "Eek." Then they disappear under the surface of the water, and when they come up, they're laughing and gasping for breath. And I'm tipping back and forth, trying to keep my balance. And below me are all my relatives. And if I fall, I'll crush them. This long, thin line, song line, the shout, the only thing that binds me to the turning world below, and all the people and noise and sounds and shouts. This tightrope made of sound, this long thin line made of my own blood. Remember me is all I ask. And if remembered be a task, forget me.

Hey, little girl, you stand there with the red dress on. Back right up here at this piano where Mr. Pine Top is. That's right, face the audience. Now, when I tell you to hold yourself, you get ready to stop. You hear? And when I say stop, don't you move a peg. And when I say get it, I want you to shake that thing. Hold yourself now. Stop. Shake that thing. That's what I'm talking about. Inauguração esta semana de mais uma rubrica para a Triple Hour de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. A colher de blues em março, em abril muda para a colher de country. É provável que aí encontremos um pouco mais de sol para nos iluminar certas cenas musicais que por aqui irão rodar. Colher de Blues esta semana concentra-se na compilação elaborada por Bill Wyman dos Rolling Stones, ex-Rolling Stone, atualmente pintor, e com o genérico Blues Odyssey. É aliás companhia que vamos manter para a semana neste horário. To the table with his legs straight up. In came the children with a cup and a glass to catch a lick up on me, yes, yes, yes. Babe, oh babe, have you ever been to Spain? See those hoodoo women shaking that thing. They got rings on their fingers, bells on their toes. What they got good, babe, nobody knows. I'm going down Market Street where the men and women all do me. That's where the men do the Georgia rub. Women fall in line with a big white tub. Me and my gal walking down the street. She caught the rheumatism in her feet. She stooped over to pick some grass, and the same pain struck her in the yes, yes, yes. You catch the train, you call 49, cash you down to Caroline. You catch the train, you call 48, takes you right into the Golden Gate. De terça a sexta, sábado fica de fora deste calendário, nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, uma colher de blues. Eles irritam-se com facilidade. Para quando um decreto-lei que obrigue estes senhores da comédia que agora estão aqui na Comercial a irem para o horário da madrugada e começarem a passar a missa de manhã. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15 da Rádio Comercial. Parte final da tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Queen Adrena. Tchau. Voltamos amanhã. Entretanto, fico com a Rádio Comercial, a companhia. Garantimos, é boa.